Jesus, para o mundo novo construir. Trevas que hoje tentam destruir hão de ser clara luz, alvo resplendor. Levantemos sobre a terra nossos braços libertados, ao serviço convocados por Jesus. Pelos que são oprimidos, pelos que são perseguidos, eia, que nós venceremos no poder da cruz. Ao combate, enquanto não soou o momento em que há de raiar novo mundo com Jesus Senhor, onde a paz e o amor sempre hão de reinar. Levantemos sobre a terra nossos braços libertados, ao serviço convocados por Jesus. Pelos que são oprimidos, pelos que são perseguidos, eia, que nós venceremos no poder da vida.